Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Azul Turquesa. Todos nós temos os nossos dias menos bons. As adversidades mostram-nos que, às vezes, ser forte não é o suficiente. Mas então, como ultrapassar uma adversidade sem força? Faça-o com inteligência. Hoje vamos iniciar com Fausto Papetti, The Way You Hear. Depois, Francis Goya com Romance d'Amour. Ainda Vangelis, La Petite Fille de la Mer. E Santana com Moonflower. Eu espero que isto ajude a acalmar alguma angústia que vá no vosso peito. Afinal de contas, também é para isso que serve o Azul Turquesa. Bom dia. Thank you. Antena Web, Canal 1. Ana Trebko é um nome que, se não conhece, vai passar a conhecer agora. E eu desconfio que vai gostar. Angels of Healing é um grupo de CDs dos AOLiA e que ficaram conhecidos por serem muito, muito profundos. De pronto, de resto, os AOLiA sempre ficaram com esta imagem. É assim que funciona. No nosso Azul Turquesa, vamos finalizar exatamente com uma das duas faixas deste disco. E eu, Carlos Bonaparte, despeço-me desde já, desejando-lhe a continuação de uma ótima manhã na companhia do Canal 1. Voltamos a encontrar-nos amanhã, às 9 horas. Bom dia. Thank you. Thank you. Thank you.